o Fantástico Escula Show. Que engraçado, que engraçado. Esse é um programa divertido. Divertido. Alô, senhores, alô, senhores. Tá começando o Escula Show. Show. Chega com tudo, de bom humor. Feito pra você rir. É o Escula Show no ar. Escula Show! Olha que humor, tá começando o Escula Show. Que divertido. Ah, que programa ruim. Escula Show. Estamos chegando, senhoras e senhores, com mais uma edição do Escula Show aqui pra vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu, Marcos Monge, juntamente com ele, nós que somos a dupla dinâmica, ele que é o verdadeiro Robin desse programa aqui, nosso querido Tato Rodrigues. Opa, Robin não! Ué, não é a dupla dinâmica? Boa noite, galera, boa noite aos ouvintes do Escula Show, às rádios parceiras, boa noite, Marcos, estamos aí para mais um programa, graças a Deus. Exatamente, a quarta edição desta terceira temporada. E deixa já que o nosso querido Tato citou aqui, a gente, lógico, manda um abraço para todas as nossas rádios parceiras que retransmitem esse programa, sim. Temos aí um abraço para a Rádio Web Rádio Guias Bananas, a Rádio Rio Preto Internet, a Rádio Barretos, a Rádio FLP também, a Frequência Digital, a Rádio Plurissom e a Rádio Tribal Mix, né, que estão aí sempre dando essa força, retransmitindo o nosso programa, o Escula Show, o pior programa de todos os tempos, né? E um programa que vai trazer bastante coisa, vocês não podem perder, nós vamos ter vários quadros aí, temos... Olha, nessa edição, nós teremos a volta do desastrólogo João Dudu, teremos, ele estará de volta, agora trazendo conselhos, né? Conselhos de vida para você no momento do guru. Também vamos ter a cobertura exclusiva dos Jogos de Inferno. Vamos, Jogos de Inferno da Rússia. Nós vamos cobrir aqui neste programa, nessa edição do Escula Show. E no mais, muitas outras coisas. Tem o Escula News, tem o Jornal Irracional, tem o Escula Q, tem o programa do Da Treta, e também, muitas coisas. Dicas de inglês, olha, é muita coisa. Um programa recheado para vocês. E a gente vai aí manter essa uma hora de alegria com vocês nesse programa maravilhoso, esse programa sensacional. E hoje, pra lembrar, já que a gente tá falando do Escula aqui, né? O Escula aqui hoje vai ser especial, vai ser romântico, vai ser uma coisa, nossa, do amor, né? Vai ter tudo o romantismo de Bee Gees aqui, né? O Bee Gees. Vocês vão acompanhar aqui nesse Escula aqui, simplesmente sensacional. Você merece. Quem bate não chora, não lembra. Quem apanha nunca mais esquece. Você veio como um anjo lindo. Seu sorriso era luminoso. Só agora eu vejo o diabo. Epa! Um monstro bem mais cabuloso. Ó, vagabunda, safada, galinha, piranha. Só fica feliz quando a que isso, atenção, atenção, produção, pelo amor de Deus, não foi um negócio desse. Ó, vagabunda, safada, galinha, piranha. Você vê, é um programa de sentimento, é um rapaz, programa. Rapaz, eu lembrei de uma pessoa ouvindo essa música. Não fala isso. O meu colega Jaime. Meu colega Jairo. Não sabe nem o nome do colega, o cara. Se ele ouvir essa música, rapaz, ele vai tomar uns 2 litros de cachaça lembrando da ex-mulher. Putz, cara, aí é sacanagem, é mancada, coitado. Não, coitado, cara. É assim que ele xinga ela. É assim mesmo? quando ele toma uns mé. É assim que ele vem se queixar dela pra mim. Meu Deus do céu. Você vê como é triste a vida do brasileiro, né? Você vê como que é esse povo sofrido. E olha, vamos fazer o seguinte. Olha, programas de humor, no geral, alguns programas de humor, eles costumam ter durante o seu decorrer, costuma ter aquele seriado, né? Um personagem icônico. Então, eu estava pensando nisso nesses dias, meu querido Ricardo Rodrigues. Porque é o seguinte, a gente conhece na história do rádio, por exemplo, vários personagens como Homem Cueca, Doutor Pimpolho, né? Não sei o quê, mas por que nunca se fizeram um seriado com um adolescente gay? Né? Verdade, esse é um mistério. Tentando resolver, eu decidi aqui imaginar como é que seria um seriado voltado a esse público todo bonito que a gente também apoia muito aqui nesse programa. Então, por isso, vamos a um exemplo de por que, né? Não fazem um quadro como esse aqui, ó. Josinei, o adolescente gay. Capítulo 1: A transformação de Josinei. Ô, Josinei, onde você foi jogar essa bola, velho? Porra, cara, desculpa, né, meu? Meu, logo atrás dos muros da Igreja Maçônica, velho. Não, bicho, relaxa. Eu vou lá e pego, pô. Como que você vai pegar? Você tá ligado que os caras têm maior barato estranho lá, os caras têm tudo oculto. Ah, sei lá, eu vou pular o muro e vamos ver, vamos dar uma olhada aí. Meu, toma cuidado com essa parada, eu não quero me envolver em confusão. Não, vamos lá, me dá o pezinho aqui. Do lado de dentro. Quem ousa invadir o nosso mundo? Ah, eu sou o Josinei. Você pagará caro por isso, Josinei. Será sodomizado por todos nós. Olha o Kibe! Que delícia, cara! Duas horas depois. Caramba, Josinei, onde você tava até uma hora dessa, velho? Meu, olha, vou te falar que o negócio lá é louco mesmo, hein? Meu, tava mal preocupado, pensei que os caras já tinham feito picadinho de você. Não, mas eu tô bem, cara. Ô, Josinei, chega aí. Já que você conseguiu entrar lá, mano, dá pra você contar pra mim aí, o que é que rola lá dentro? O que é que tem lá na maçonaria? Ai, nossa! Agora eu sou um deles, cara, eu não posso te contar. Josinei, o adolescente gay. É sensacional, parece que essa ideia... Você, ouvinte, diga o que achou em podcast@esculachou.com.br. Esse é o Esculachou, um programa sensacional, um programa lindo, transmitido todas as sextas, às 8 da noite, através de esculachou.com.br e também, semanalmente, através de sua web rádio favorita. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora com ele, um cara que traz essa luz pra você que precisa. Senhoras e senhores, agora é momento de iluminação, é momento com o nosso guru, o desastrólogo João Dudu. Pode rodar, senhores. Momento do Guru, com o desastrólogo João Dudu. Boa noite, amigos do Escola Show. Estou de volta agora, mas não com horóscopo. Eu, João Dudu, vou dar conselhos sentimentais para nossos ouvintes e ajudá-los nos seus problemas pessoais. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, João Dudu. Olha, obrigado por estar ajudando a gente a resolver os nossos problemas, viu? Que isso, é um prazer. É mentira! Em que posso ajudá-la? Bom, então... Eu tô meio operadora de telemarketing. É verdade. Olha, o negócio é o seguinte, eu tenho 19 anos e... Bom, eu sou virgem ainda, né? E eu queria saber um conselho seu, João, pra eu poder manter a virgindade, porque tá difícil, viu? Eu sou todo fogo por dentro. E eu queria saber como é que eu posso escapar da tentação pra não perder a virgindade. Olha, querida, qual que é seu nome mesmo? É Marisa. Marisa, olha, querida, nessa idade é uma tarefa difícil, mas você consegue. Evite ir nas baladas, festinhas de faculdade, porque é lá que os garotos... Ah, rapaz, ah! E também, muito importante, não passe nunca na frente de uma fábrica de açúcar, tá? Porque a gente sabe que mesmo que você não queira, a união faz a força, tá bom? Momento do Guru, com o desastrólogo João Dudu. São as notícias do Escola News chegando. Agora, atenção, atenção. Olha só, você que não liga pra esses negócios de dietinha, né? Porque hoje em dia tá na moda, né? O chocolate virou o inimigo da galera. Mas, pra você que ainda aprecia, olha a notícia aqui, meu amigo. Uma exposição japonesa, certo? A Gold Expo. Pelo nome, você já imagina que se trata de ouro, certo? Gold Expo, muito bem. O que acontece? É realmente uma exposição de ouro realizada em Tóquio, no Japão. E nesse evento aí que reúne diversas peças e obras feitas ou banhadas a ouro, incluindo até um panda de 1 metro de altura feito de ouro, que está à venda por mais de 213 mil reais. Olha só, né? Tem também um chocolate feito de ouro, rapaz, é isso? Porra! Exatamente, olha só, uma modelo aqui na foto mordendo a barra de chocolate feita de ouro puro, né? Você vê aí. Na verdade, ela só tá encenando. Se ela tivesse mordendo daqui 3 meses, ela tava fazendo a propaganda que a Suzana Vieira faz. A do escorega, né? Exatamente. Sensacional. Sensacional. Com escorega, só dentadura não, escorega, né? Você vê, realmente, barra de ouro maciço. Mas será que eles vão... Eu já ouvi falar de uma barra de chocolate que ela tinha uma cobertura de ouro por fora comestível. Ouro comestível, que é um idiota que vai comer ouro. Mas não duvida, não. Não duvida que tem cara que é capaz de cometer uma atrocidade. O cara quer dizer que ostenta até na hora de dar um barro, né? É, pela mulher. É, porque aí já não é um barro, né? Já é um barroco isso. Mais notícias aqui. Olha, uma mulher foi presa depois de um quebra-quebra, depois que o namorado dela recusou fazer sexo, né? Nos Estados Unidos. Olha só. A americana Ashley Marie Brinovost, né, tem uma carinha de russa mesmo, né? De 24 anos, ela foi presa no Arizona depois de fazer um quebra-quebra em sua própria casa quando seu namorado se recusou a manter relações sexuais com ela. Porra! Bicho, olha aí. De acordo com informações da polícia, ela retornou à casa pela manhã e, completamente embriagada, tem que ser a cachaça, né? Tirou a roupa e exigiu que o parceiro fizesse sexo com ela. O homem teria recusado a relação, visto o avançado estado de embriaguez da mulher. E aí, revoltada, a russa, né, a Prenovost, começou a sair gritando pela casa, esmurrando as paredes, até que acertou um soco numa porta... num porta-retrato, e acabou se cortando, espalhando sangue pela residência. Pelo amor de Deus, bicho, que negócio horrível. Calma, essa daí tava batendo palminha. Não, é, realmente, cara. E olha, mulher, quando se frustra nesses casos aí, entendeu? Eu conheço a história de um amigo meu, né? Um amigo meu que uma vez tava bêbado e tal, foi pra uma clínica com a mina e tal, e aí ele não conseguiu, né? Sim, aquele amigo. Isso, aquele amigo lá, exatamente. E aí, o que acontece? A moça deixou ele lá sozinho, pegou o carro e foi embora. Sensacional. Maravilha, você vê. Então tome cuidado, gente. O álcool e a hora do prazer não combinam. Mais uma notícia aqui, olha, uma igreja, olha, tem que ser, né, cara, nos Estados Unidos, essa igreja criando polêmica com um pastor e com os fiéis peladões durante o culto. Olha que beleza, peladão, tudo, todo mundo nu, com o dedo na página da Bíblia, né, muito bem. O que acontece aqui, ó? Uma igreja no estado da Virgínia, na Virgínia ainda por cima, olha só, criou polêmica depois que decidiu permitir que os fiéis acompanhassem o culto nus. O pastor Alan Parker, da capela Whitehall, né, na cidade de Southampton, também fica nu durante a celebração. Segundo o pastor, Todos aqueles que estão reunidos na igreja são simples seres humanos. Ele destaca que, sem qualquer riqueza pessoal ou aparência glamurosa, todos são iguais quando estão nus. Apesar da igreja permitir que os fiéis fiquem peladões, alguns decidiram continuar usando roupa, porque, né, particularmente por causa do inverno, ou também porque não tá a fim de mostrar biluga, né? Ah, então... vou ser bem sincero, mano, nem todos são iguais. Me colocar do lado do Kid Bengala, eu passo vergonha. Exatamente, isso daí, é exatamente, isso daí não dá, entendeu? Você tem que... você vê, realmente não são todos iguais, realmente não são todos iguais, temos que ficar atentos a isso. Mas é estranho, né? É estranho, no mínimo estranho uma igreja fazer depois um negócio depois o pessoal desse. Estranha que tem aquela frase, ajoelhou, tem que rezar. É, exatamente, ajoelhou, tem que rezar. Uma situação dessa, ajoelhou, tem que rezar. Escula News. Hoje é cachaça, mulher e gaia. Aumenta o som que não aguenta que saia. Sou cavaleiro, sou rei da gandaia. Bote esse corno pra fora de casa. Eita, é cachaça, mulher e gaia aqui no Esculachou, olha só. É, mas não, peraí, deixa eu trocar, troca essa trilha aqui pra mim, peraí, vamos falar de coisa um pouquinho mais séria, só um pouquinho. Vamos ao assunto da semana, vamos falar aqui sobre o que rolou, porque é o seguinte, ó, essa semana, a gente tem que falar disso daqui porque, querendo ou não, nego gostando ou não, nós trabalhamos com mídia, certo? Então, o que aconteceu na mídia essa semana? Uma coisa muito chata, na verdade, foi a morte do cinegrafista através daquele incidente, né, no Rio de Janeiro, uma manifestação, um rojão que acabou acertando, como aconteceu com aquele menino em Oruro lá na Bolívia, né? O Kevin Espada tomou um rojão no olho e faleceu. No caso do cinegrafista aí, o Santiago Andrade, foi na nuca que ele tomou o disparo do rojão, mas não acabou resistindo e faleceu. Por que eu tô falando isso? Porque vocês estão acompanhando nas notícias aí, na televisão, no rádio, no G1, no R7, em qualquer site da internet aí, que prenderam o tal menino lá, o Caio, que seria o cara que acendeu o rojão juntamente com o primeiro que foi preso lá, que é o Fábio, né? Lembrem desses nomes pra gente poder seguir a história legal. E aí, o que acontece? O Caio virou, falou que tinha político envolvido na jogada. O advogado do Caio, que é advogado do Fábio também, falou que o Marcelo Freixo, o deputado Marcelo Freixo, estava envolvido nisso daí. Curiosamente, o deputado Marcelo Freixo instaurou uma CPI contra um dos ex-clientes desse advogado, né? A gente vai apurando isso daí. É muito estranho que o advogado do Fábio, que é o cara que caguetou o Caio, seja o advogado do Caio. Afinal, há um conflito de interesses. Como é que você vai defender o Fábio aqui, acusando o Caio? Ao mesmo tempo, você tem que defender o Caio, entendeu? Passando a bola pro Fábio. Não tem como um advogado defender dois lados de uma mesma história. E ele está defendendo. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, vocês têm internet. Vai num site que tenha qualquer notícia. O que mais está tendo agora é foto disso daí. Inclusive as fotos do Caio, que era o rapaz de camiseta cinza, suada, tal lá, que eles identificaram como Caio. Olhem a foto desse rapaz de camiseta cinza e vocês vão ver. Eu não posso estar louco, mas esse cara não é o Caio. Não é de forma nenhuma o Caio, entendeu? Eu não estou defendendo o Caio, não conheço o Caio, não conheço o Fábio. Só que a foto que aparece é de um cara com cabelo muito maior, com a pele muito mais clara, entendeu? Mesmo de costas a gente consegue ver. Essa história está procurando um bode expiatório. Exatamente, um bloco expiatório, vamos dizer assim, né? Mas está muito estranha essa história aí de manifestação, entendeu? Essa história da morte do cara. E eles esqueceram de uma linha de investigação que pode ser determinante para o caso. Qual? Qual o time que o cara torce? Qual time o cara torce? Corintiano que joga esses bagulho nos outros. Ah, pelo amor de Deus, vai pro inferno, não me fala um bagulho desse. O cara me vê, estamos falando de um assunto sério e o cara me vem com esse tipo de humor negro aqui totalmente desnecessário. Olha, pra ficar melhor, pra ficar legal, é os jogos de inferno que vão chegando na moral. O Esculachou apresenta a partir de agora Jogos de Inferno. Diretamente da Rússia. Olha, são realmente momentos emocionantes que esses atletas estão vivendo aqui na Vila Olímpica, onde estamos celebrando os Jogos de Inverno na Rússia, mais precisamente aqui na cidade de Xoxost. Bom, o negócio é o seguinte, em breve nós vamos começar uma nova modalidade e nós já vamos acompanhar o primeiro a fazer a sua exibição aqui no nosso ginásio vai ser justamente o atleta da casa, o russo Vanderlei Kruzei, tá certo? Vanderlei Kruzei, que é atleta da modalidade do salto na lava. Exatamente, estamos todos aqui na borda de um vulcão, o calor é realmente insuportável. E olha lá. Vanderlei Kruzei. Aí está o anúncio de Vanderlei Kruzei, você vai ouvindo aí. A galera russa indo ao delírio, vai se preparando Vanderlei Kruzei para o salto na lava. Olha lá, você vai vendo a emoção do russo e a plateia vai animando ali, ó, o russo com palmas, hein? Vão ali batendo palmas, vai preparando-se ali. Agora vai para a beira ali do precipício e vai pular de boca no vulcão. Atenção, atenção, vai pular, pulou ali, olha lá. E cai agora um sofrimento. Olha ali. Olha que sofrimento incrível ali de Vanderlei Kruzei, totalmente consumido pela lava do vulcão, hein? Um salto sensacional aqui nas Olimpíadas de Inverno. E eu acho que essa daí é medalha para a Rússia, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com mais esportes sensacionais aqui nos Jogos de Inverno do Esculachou. Esculachou apresenta Programa do Da Treta. Olha uma barbaridade o que está acontecendo nessa cidade. Ó, me dá imagens aqui do Programa do Da Treta. Olha, a notícia que chega aqui pra gente é do eletricista. O eletricista que sofreu um assalto, é isso? Vamos falar agora com o nosso repórter. Alô! Alô, fala comigo! Não, olha, para de brincadeira! O nosso repórter Nelsinho Galho. Nelsinho Galho, alô, Nelson! Alô, boa noite, Da Treta! Opa, por favor, me passa a informação aí. Parece que o eletricista, ele sofreu um assalto e foi grave. Isso, ele sofreu um assalto e não foi grave. Ele tá correndo risco de vida. Tá correndo risco de vida por quê? Isso, ele tá com a vida por um fio. Yeah, yeah! Ah, não pode ser, é brincadeira um negócio desse, olha só. Tá todo mundo querendo me zoar aqui desse programa. Programa do Da Treta. Mais uma notícia, um ladrão de galinhas, gente. Olha, ele foi pego com a boca da botija e foi agredido pelos granjeiros. A notícia é com o nosso repórter Toninho Lima. Alô? Alô, boa noite, Da Treta. Alô, e fala aí dessa história, Toninho, do ladrão de galinhas que foi agredido por granjeiros. O que que aconteceu com ele? Isso mesmo, ele foi agredido gravemente e ficou com um galo na cabeça. Yeah, yeah. Ah, não é possível, um galo na cabeça, o ladrão de galinhas, olha só. Olha, assim não dá. Me ajuda aí, ô. Programa do Da Treta. Vamos a mais uma notícia. Aqui, olha só, olha como tá feia a situação da guerra civil na Síria. Uma cidadã da Síria tá usando um tanque de guerra, é isso mesmo. Uma cidadã, ela não tem nada a ver com o exército, ela tá usando um tanque de guerra. Vamos falar com o nosso correspondente internacional, Jorge Marimba. O Jorge Marimba que tá lá diretamente da capital da Síria, que eu não sei a capital da Síria, mas ele que vai falar aqui com a gente. Alô, alô, Jorge Marimba. Boa noite, Da Treta. Jorge, me fala essa informação aí. Uma cidadã da Síria parece que ela foi pega usando um tanque de guerra, foi isso? Isso mesmo. Segundo relatos das testemunhas, o tanque de guerra era a Brastemp e ela usava pra lavar a roupa dos soldados. Yeah, yeah. Ah, não é possível. Olha, vamos encerrar esse programa aqui. Não tem mais condição. O pessoal todo me zoando aqui. É brincadeira, viu? Programa do Da Treta. Muito bem, é o Esculachou, esse programa sensacional, por favor, uma salva de palmas. Ah, que programa maravilhoso, que programa lindo, que programa legal. Eu vou renunciar, não quero mais amar, não quero mais você comigo. Verdade, sai fora. Lhe dei todo amor, você de mim zombou, você foi meu castigo. meu coração lhe dei. Jamais eu esperei em ser traído agora. Eu sinto a dor maior, vivendo triste só, agora na minha hora. Bom, vamos continuar aqui o programa. É o negócio seguinte, deixa eu mandar um abraço pra esses menininhos simpáticos que vão curtindo sempre a página do Circulação. Manda um abraço aqui, ó, pro César Ferreira, o Ramon Ramos, o Will Araújo, o Matheus de Oliveira, a Graziele Maia, Cris Pena, também o Joshua. Joshua, nome americano. Americano, Joshua Medeiros. Tradução pra Josué. Exato. A Caroline Sampaio, o Fia Grog, o Samuca Oliver Lansam. Olha só, os caras. Se o outro é Grog, ele tá no lugar certo. Ele é Grog, nós é Bebo. Tudo bem, tá bom. Tá todo mundo em família aqui. Sensacional nesse programa. É, vamos ver quem mais aqui que tá curtindo aqui a gente em facebook.com/esculachow. Tem também o Gabriel Bonifácio, o Thiago Cajueiro, Diego Lemos, Bruno Cardenas Pereira, a Lara Neves e muito mais pessoas que vão curtir a gente. Você pode curtir a gente também em facebook.com/esculachow. Você vai lá, todas as edições, curiosidades do podcast, né? Também a gente vai soltando lá. Você vai conferindo, que é muito bacana, com certeza. facebook.com/esculachow. Muito bem, esse programa maravilhoso, esse programa sensacional, que é transmitido todas as sextas às 8 da noite pelo nosso site, também todas as semanas aí durante a programação da sua web rádio favorita. Mais de 7 web rádios que transmitem esse programa. É um programa de sucesso, Existem já, né, podcasts transmitidos em rádio, mas nós com certeza vencemos pelo número, vencemos porque é esmagador. Bom, mais esmagador do que isso é um momento de conhecimento, é um momento de cultura, é um momento para você que quer aprender aquela palavrinha mais difícil, para você que, né, tem aquelas vezes dificuldade numa certa palavra. Vem aí as dicas de inglês com o dicionário de inglês com o nosso querido professor Cedilha. Muito bem, estamos começando mais uma sessão de dicionário de inglês. É, eu peço perdão por essa falta de disposição nesse começo de programa, mas é que durante a semana eu fui picado por uma aranha. Uma aranha que também mostra a importância do inglês, afinal, a aranha, você sabe, é um dos animais mais carentes do mundo. Não é à toa que o nome dela é Arachnidia. Bom, muito bem, vamos agora às primeiras perguntas aqui na redação. Vamos ao primeiro telefonema. Alô. Alô, boa noite, professor. Boa noite, quem é que está falando? Aqui é José. Olá, José, muito bem. Qual dúvida você tem aqui que a gente pode resolver? Eu gostaria de saber o significado da palavra reason. Como é que ele, desculpa? A palavra reason. A palavra reason, muito bem. A palavra reason é uma palavra que é um substantivo gracioso, na verdade, né? Você usa, na verdade, para fazer aquela diplomacia com seu colega que não conta uma piada muito engraçada. Você vira e fala, olha, a sua piada não é das melhores, mas eu até dei um reason. Alô, boa noite, professor. Boa noite, quem fala? É Shirley. Olá, Shirley, muito bem. Qual a palavra que você quer saber aqui no dicionário de inglês? Eu gostaria de saber a resposta, o significado da palavra t-shirt. A palavra t-shirt. Bom, a palavra t-shirt, você pode acompanhar. Na verdade, ela é um dialeto. Não é bem uma palavra válida no dicionário. É mais um dialeto português e muito invocado, por sinal. Por exemplo, você vai todo dia lá no boteco do português e pede para ele marcar o que você consome. Chega no final de semana, você não paga e o português fica nervoso. Aí ele vira e fala para você: ô, gacho, venha cá me pagar ou senão vou te encher de porrada. Alô, pessoal, boa noite. Boa noite. Aqui é o Evandro. Oi, Evandro, tudo bem? Menino do Rio, sotaque carioca, bonito, gostei. É isso mesmo, diga aí pra mim, então, qual palavra que você quer saber aqui neste programa? Eu gostaria de saber o significado da palavra palm top. Ah, a palavra palm top. Olha, faz muito tempo que a gente não ouve, principalmente você que é ligado no mundo da tecnologia, não é? Bom, palm top, na verdade, é uma gíria muito utilizada hoje no mundo e no universo gay. Sim, vamos a um exemplo prático. Por exemplo, a bichinha vira e fala pra outra: nossa, eu não saio mais com que esvengala, sabe por quê? Porque o palm top... Bom, olha, vamos encerrar aqui esse programa por pura falta de nível. Muito obrigado. Escola News. Sim. São as notícias do Escola News chegando novamente, mamãe. Vamos aqui às notícias, vamos às informações. O povo tem um desejo de saber o que de mais bizarro acontece no Brasil e no mundo. Vamos aqui agora à notícia do... Olha só, que beleza. O menino norueguês, para não falar que a gente só fala de Estados Unidos aqui, um menino de 10 anos, ele gosta muito da irmãzinha. Ele tem uma irmãzinha de 18 meses. Um ano e meio. É, um ano e meio, né? Coisa bonita e tal. E o que, que acontece? Ele decidiu... dar um presente pra irmã, levar ela pra passear de carro. O que que ele fez? Pediu pro papai? Não, ele pegou o carro e foi sozinho. Porra! É sensacional, você vê aí um menino de 10 anos foi encontrado ileso, graças a Deus, nessa quarta-feira em uma vala, ao volante do carro de sua família na Noruega, depois de ter pego o veículo pra passear com sua irmã de um ano e meio, anunciou a polícia. No início da manhã, os dois irmãos haviam percorrido mais de 10 quilômetros quando o motorista de uma máquina de limpar neves encontrou o veículo na vala, segundo a polícia. Parece que foi uma ocorrência súbita. Acordou durante a noite, sua irmã também estava acordada, e decidiu levá-la para dar uma volta, explicou aí o Kai Lishaugen, que é o chefe das operações da polícia de Vestoppland, no sul da Noruega. É assim, como se fosse totalmente normal. Ele acordou de noite, não tinha o que fazer, né? Virou pra criança, vamos dar um rolê, vambora. Pra quebrar a rotina, vamos sair da night. Exato. Maravilha. Olha só, o menino e a sua irmã, sentada no banco de passageiros e sem cinto de segurança, saíram ilesos e sorridentes da aventura. As crianças foram levadas para a casa de seus pais, que foram convocados a ter maior vigilância, é lógico, mas o incidente aí não terá maiores consequências legais, disse a polícia. Ó, uma coisa eu falo, esse menino dirige melhor que eu, que ele rodou 10 quilômetros, eu não sairia 10 centímetros do lugar. Você vê como que é o negócio, cara. Não, o engraçado é... Eu imagino o que será que esse pai fez com esse menino. Não, porque, pelo amor de Deus, pegou o carro do pai. Nossa, imagina o desespero do pai. Pelo amor de Deus, são as notícias malucas aqui no Escola News. Olha, mais uma que deu uma engasgada, mas não está vivo aqui. Atenção, deu uma engasgadinha no som. Ó, até a risada dá uma engasgada. É uma maravilha. Tudo bem, mas a gente está vivo aqui nesse negócio. Um cassino. Olha, o festival. O festival que o cassino fez é sensacional. O cassino organiza Festival do Bacon. Uau! Exato. Só que aí tem tudo. Tem o bacon, aí tem também milkshake de bacon, milkshake de bacon, entendeu? É só coisa gostosa. Não, que aí também já tá, eu acho que você tá forçando a amizade, né, meu amigo? Vamos ler essa notícia aqui, ó. O Tropicana Casino and Resort de Atlantic City, nos Estados Unidos, promoveu nessa semana a Semana do Bacon, um festival que oferece comidas, drinks, milkshakes, cupcakes, pasta de dente e até fio dental com sabor de bacon, meu Deus do céu. Entre as bebidas alcoólicas oferecidas estão cerveja de bacon, vodka de bacon, uísque de bacon. Olha que beleza, hein? Para os mais tradicionais também tem os sanduíches, né, de bacon e tal, com 450 gramas de bacon cada sanduíche. Porra! Tá explicado o tamanho dos americanos. Americano tá tranquilo, mas agora eu vou falar pra você, milkshake de bacon. Eu lembro que a única... nossa, pelo amor de Deus, cara. Doido, hein? Eu tô querendo ver daqui a pouco os caras vão lançar, sei lá, o sorvete de bolovo, sabe, o patê de coxinha. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu vou falar, esses gringos aí, meu amigo, O negócio é complicado com esses. Eles não batem bem, não. Não, não bate. Ou às vezes bate, né? Vai saber. Depende desse negócio, né? Escula News. Ai, que beleza, mamãe, eu esculachou esse podcast maluco, esse podcast sacana, esse podcast maroto que tá rolando aqui pra vocês. Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. E ainda hoje você não pode perder, ó, nós vamos ter o Skula Q, né? Skula Q sensacional dos Bidis e tal, né? Não é os Bidis, né? Mas uma música dos Bidis e tudo mais. Os Bebis. Os Bebis, nossa senhora, essa foi sensacional, cara. Eu gostei. Uma salva de palmas para Tato Rodrigues. Essa, os Bebis vão estar aqui no Skula Q. Sensacional, essa foi boa. É o Skula Show. Olha, pessoal, dá pra gente fazer uma versão dessa daí, vai ficar bonito, eu acho, hein? Vai ficar bacana. Bom, olha, ainda hoje tem o Skula aqui, como eu falei, tem o Jordão Irracional daqui a pouquinho, né? Na verdade, daqui a pouquinho não. Vamos soltar agora, porque é isso mesmo. Vamos soltar agora o Jordão Irracional aqui pra galera, que a galera gosta. A galera curte, a galera quer saber de informação, mano. A galera quer saber, tá por dentro do fato das notícias. Então, por isso, nesse momento, vamos lá à nossa conexão com a Rede Bobo e vamos ao Jornal Irracional. Por favor, pode rodar, pode rodar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Membros do Conari vão a restaurante. Chegando lá, pedem a sugestão do garçom para decidir o que comer. O garçom sugeriu filé à cubana. O Conari vai investigar a situação da cubana antes de tomar uma decisão. Presidente Dilma jogava banco imobiliário com colegas partidários, quando um advogado levou os dados embora. Os dados são do Conselho Nacional do Ministério Público. Lojas de Autorama fazem promoção para agentes de trânsito. Porém, na promoção só vinham os carrinhos, pois as pistas já tinham se esgotado. Os agentes percorreram o bairro durante todo o dia em busca de pistas. Cúpula evangélica da Câmara vai se reunir com travestis. Embora a reunião pareça frutífera, os evangélicos já deixaram um alerta. Em momento algum nós vamos dar ré. Sogra ganha presente dos sonhos, um passeio de canoa em um lugar especial. É a mesma região onde, no início do mês, um naufrágio matou 360 pessoas. Especialistas defendem que todos os bancos de praças e parques da cidade devem ser espelhados. Mas por quê? O banco fica mais forte, o banco reflete o nosso país. E na nossa reportagem especial, a vida dos apresentadores do Skula Show. Nossa reportagem foi falar com pessoas mais próximas para descobrir quem eles eram antes da fama. Eram usuários, eram viciados. Ficou pior depois que eles começaram a ter o contato com o crack. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite para você. Boa noite. Astrólogo João Dudu. Voltamos com mais um conselho do guru. Vamos atender o nosso segundo ouvinte. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Meu nome é Fabrício. Oi, Fabrício, tudo bom? Tudo bom, mais ou menos, né, meu querido João? Infelizmente, vários problemas, né? O que que tá acontecendo? Pode jogar real. Bom, olha, eu quero ser ator, né? Quero tentar chegar no sucesso, né? Vou fazendo peças de teatro, essas coisas, pequenos comerciais, mas não dá certo. Eu não estouro, não fico famoso. O que eu posso fazer? Olha, meu amigo, eu vou passar agora então pra você uma simpatia especial que serve pra você e pra qualquer outro ator que esteja ouvindo a gente nesse momento. Pra fazer antes de cada peça, novela, filme, seja lá o que bosta for, é o seguinte: você vai pegar umas 10 caixinhas de bala de menta, aquelas branquinhas, sabe, que são meio duras? Ah. E pinta a língua da gente de branco, sabe? Sim, conheço. Então, você moe todas elas, vai pro chuveiro, molha o corpo, esfrega esse pó de menta por todo o seu corpício. Aí você vai atuar normalmente, todo coberto de menta, que vai dar tudo certo. Ué, mas por quê? Ora, querido, já diz o ditado, depois do ator menta vem a bonança. Depois do atormenta vem a bonança. Tá bom, obrigado. Puta que... Momento do Guru, com o desastrólogo João Dudu. Sensacional, não, é sensacional, maravilhoso. Uma salva de palmas para João Dudu. Uma salva de palmas que ele merece. Um cara simplesmente fantástico. Goste, sobe e desce como quiser. Vive como eu. Pula, grita, oh, oh. Não segure muito teus instintos, porque isso não é natural. Maravilha, hein, cara? Eu queria entender uma coisa. É, Rick Martin era dos Minutos, não era? Sim. Rick Martin, até hoje faz... Rick Martin, de que país que ele é? Ele é Porto Rico, se Porto não me Rico, engano, né? Ele é lá para os lá de cima, né? México, Porto Rico... É, por ali, aquela região caribenha. Agora eu queria entender, por que diabos, se eles são todos de lá, por que eles têm sotaque de argentino? Né? Não segurei muito o argentino, porque eu não... Ah, mano... Outra coisa que eu não entendo. Eu nunca mais vi nenhum cantor cantando meia boca dois idiomas. Ou ele canta bem o português ou ele canta bem o inglês. Agora esse negócio dessa mistura latina eu nunca mais ouvi desde o Julio Iglesias. Nunca mais. Faz tempo. Época da boy band, né, cara? Acabou. Época da boy band e tal. Tinha tremendo. A única vantagem daquela época é que eles aprendiam a falar nosso idioma e como conseguiam entender a gente. É, exatamente. É, sensacional. Você vê como que... Ah, o mundo da música mudou muito. Eu lembro dessa época de Menudo, era Menudo, Tremendo, era Dominó, tinha um outro grupo também, uns caras lá. Sempre esses caras meio argentinos, com sotaque de argentino, pra dar uma conquistada nas meninas. Cantando um português latino. Antigamente, nessa época, nos 90, pra você conquistar a vida, é só chegar falando assim, mano, com esse sotaque argentino, que as meninas ficavam loucas. Elas piravam o cabeção. Piravam o cabeção, meu. Olha só, vários rolês aventurosos. Ah, beleza, muito bem, tá? Eu não sei se tá muito bem com argentino aqui. Deixa eu mandar. A gente não pode nem zoar, né? Que nossas mães foi pegar nessa. É verdade. Pior é que é verdade. Minha mãe foi logo com o paraguaio, né? E a minha com chileno. Exatamente, você vê, ó. Filhos de latinos do Brasil, univos aqui no Esculachou. Você vê aí. Vamos mandar aqui um abraço pra galera que vai curtindo esse programa sensacional aqui. Olha, a Alana Salles, Alana com dois L, viu, meu bem? O Rodrigo Senna, Rodrigo com dois I, viu? Não vai entender, né, cara? Esse povo tá ficando meio maluco. O pessoal tá colocando as inscritas de Facebook agora nos registros. O Rogério Brito, o Roberto RC. Ah, será que é de Roberto Carlos? É? Olha lá. Cris Santos, a Larissa Cristina. Tarsis Silva, Beatriz Laresca, o Wanderson Façanha. Laresca? Laresca, com dois A também. Agora, o que tem de mania, eu vou dizer, do pessoal que tá prolongando as vogais, né, no nome e tal, pra ficar mais chique e tal, não é brincadeira. Quem mais aqui, ó? O Alá Alá. Alá Alá, que é isso? Aquela música lá, Alá Alá Alá Alá Alá Alá Alá Alá. Pode, hein? O Gary Soulboy, olha só que beleza. O Gustavo Forte, o Daniel Rodrigues. E... Daniel? Daniel, não é Daniel, é Daniel. Otsiki! Daniel! Né? Tipo, no esquema do nosso querido Gugu. E Arminda Mamani, beleza, olha só, galera. Arminda? Arminda. Arminda. Galera que vai curtindo aqui a gente em facebook.com. Barra Esculachou, sensacional. Gente, desculpe a falta de profissionalismo, mas é que... Sobe a música, pelo amor de Deus. uma flauta e a bateria, pandeiro, triângulo, ganzá e pistão. Pra que ele não se preocupasse comigo, deixasse que era o mesmo som. E ali a festa começou, todo mundo dançou, só pra mim não foi bom. Deram um chute no meu sax, deram um chute no meu sax. É no meu sax, viu, gente? Não vai confundir, não, vai pensar que é besteira, não, gente, ó. Bom, é que esse programa não tem malícia nenhuma. Não, esse programa é um dos programas mais inocentes do rádio nacional. Hã? Mentiroso! Isso, obrigado que a vinheta entra bem certinho, pra não ter que esperar faz um segundo o negócio rolar. É uma maravilha, é um programa sensacional. Bom, vamos fazer o seguinte, nós já estamos... 45 minutos já praticamente no ar. Vamos seguir aqui com a ordem dessas coisas. Daqui a pouquinho você não pode perder o Esculaquê, um Esculaquê sensacional. Vamos ter aí a sugestão do Tato Rodrigues, né, pro nome da banda. Vamos ter aí os Bibis, né, Bibis, porque os caras bebem demais, os caras é muito bebedão. Daqui a pouquinho vocês vão ver uma música sensacional. É, mas agora... Esse é o programa mais assado desse verão. Esse daqui que é o, como é o programa mais assado desse verão, não entendi. Porque é feito nas coxas. Ah, tá certo. Muito bem. Calor, tá muito calor. É, calça jeans e tal, é horrível, cara. Pra nós que é coisa gordo. Coisa cueca, puta. Não, que pra nós que é gordo, é. Inclusive, deixa eu falar, falando em gordo, chamar aqui nosso querido Zé. Zé, vem cá, nosso porteiro aqui do show. Mas aí fica só brigando pelos Vale Pizza aí na porcaria. Ele fica brigando aí pelos Vale Pizza, né? Porque aqui, só aqui com a gente ganha um monte, mas. Ô Zé, você sabe que, né, na coxa dá aquela ralada, né, e dá aquela assada, porque no calor é horrível, né, Zé? É, pois é, é isso mesmo. É, bicho, e aí eu mesmo, ó, você vê, a calça, acontece, a da calça rasgar, né, a minha rasgou aqui na coxa, Zé. Bicho, Madi, foi mesmo. É, não, você vê, é complicado. O que você acha desse tempo de calor aí, dessas pessoas gordas que sofrem no meu calor, ô meu querido Zé? Olha, assim como são as pessoas, são as crianças. Ah, tá bom, Zé, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Bom, vamos, atenção agora. Rapaz, eu dou graças a Deus que eu emagreci, porque eu penava demais com isso todo dia. Não, olha, eu vou falar uma coisa. Eu não postei por respeito, certo? É, mas existe. Se você procurar, você, ouvinte do Esculachou, procurar o perfil de Tato Rodrigues, você vai encontrar uma foto antiga dele. Uma logo foto, né? Que postaram quando você era o quê? Você era goleiro, se não me engano, de uma equipe... É, da empresa, da Teleperformance. Da empresa, da Teleperformance. E aí os caras tiraram uma foto que você tava tão gordo, bicho, mas tão gordo que eu pensei até por um momento que era eu, cara. Eu vou falar. Eu olhei ali e falei, peraí, o que eu tô fazendo ali? Ah, não sou eu, é o Tato. Mas é uma foto antiga, hein, cara? Aquela foto é de 2009. Pelo amor de Deus, emagreceu bem, tá? Tá bom, você vê, agora em fevereiro eu vou completar... Ah, fevereiro não, exatamente. Março eu completo 2 anos de ex-gordo. Olha só, você vê a onda fitness, meu amigo. Você que tá vendo aí a tua mulher gastando 80 conto em farinha de linhaça, essas coisas aí, levando você à falência. 80 entendeu? Em farinha de linhaça e depois mete o pé na jaca. Exatamente. Depois pede... Cara, que raiva, meu Deus, mas tudo bem. Aquela pessoa que passa a semana inteira postando só as alimentações balanceadas no Face e comendo pizza escondido. Exatamente, come uma pizza escondida. É fogo, eu vou falar pra você. É a onda fitness pegando. É meio peculiar essa história, né? É meio peculiar e familiar também. Mas tudo bem. Bom, vamos seguir aqui com esse programa maravilhoso. Vamos aos. Atenção, agora tá chegando aqui pra gente a informação, os jogos de inferno, é isso? Tem mais uma modalidade pra ser disputada agora? Então vamos lá, vamos pra lá nesse momento, agora. O Esculachou apresenta a partir de agora, Jogos de Inferno, diretamente da Rússia. Garra, determinação, força de vontade e um pouquinho assim de marotagem. Esses são 4 dos ingredientes indispensáveis para esses atletas que estão aqui, sobre forte clima de emoção, tentando quebrar recordes e também marcar época. Agora nós vamos ter a excelente e bonita exibição das duplas de patinação. A patinação no gelo com soda cáustica, exatamente. Debaixo da placa de gelo nós temos uma piscina de soda cáustica e por isso os participantes devem tomar bastante cuidado com o tempo de duração da sua exibição, tá certo? O primeiro casal que vai fazer aqui a sua performance é a dupla de patinadores dos Emirados Árabes. Temos aqui a patinadora Hadija Salem e também o patinador Said Rabalahabili Rubalahabilahabem, certo? Vamos agora à exibição dos dois, que vão usar como trilha de fundo a música Like a Virgin de Madonna. Radija Salem and Said Rabala Rabala Rubile Rabala Rabala Rabala Rabala. Aí o anúncio dos dois e começa a apresentação, hein? A música rolando, vamos ver aí como é que eles vão se sair. Aí eles vão começando, olha só, ele vai jogando a moça pra cima. Opa, muito bom. Agora você vai vendo aí, ó, os dois vão tomando distância, parece que ele vai tentar ali um duplo mortal por cima da cabeça dela e conseguiu. Olha só como a galera gosta. Agora vem uma parte difícil da apresentação, ele vai passar a moça ali por um aro que está totalmente cercado de facas. Vamos ver. Ah, infelizmente, ó, você vê aí, ó, uma das facas acabou ficando presa na costela da patinadora. Muito bem, vai seguindo o número aqui e já começa os rastros de sangue pela pista de patinação. Novamente aqui, mais um mortal agora. Opa, você viu aí a lâmina do patins do patinador acabou passando aí no rosto da Hadija e também acabou tirando um olho dela, né? Vamos ver aqui. Agora, atenção, tá ficando fina a pista ali de gelo, hein? Tá começando a ficar mais fina no centro, pode quebrar a qualquer momento aí. Olha lá, quebrou e eles vão agora, olha isso, vão gritando bastante, sendo dissolvidos completamente pela soda cáustica. Olha só que fatalidade, você vê uma modalidade onde realmente a plateia se derrete, não é? Vamos, a qualquer momento a gente pode voltar com mais das Olimpíadas, aqui os Jogos de Inferno do Escola Show. Obrigado, Marcos Amaral, aqui Marcos Monges, retomando o programa. Lembra nem o nome dele, mas... Não, lá era o Marcos Amaral, aqui é o Marcos Monges, entendeu? Muito bem, o Escola Show, esse programa magnífico. Mandar mais um abração aqui para todas as nossas rádios parceiras, a galera que vai dando aquela força, transmitindo. Você pode conferir, inclusive, ó, vai lá no nosso site, certo? Escolashow.com.br. Você vai ver ali no menu ali o link rádios. Você clica lá, você tem uma lista completa dos horários que o Escola Show é transmitido nas outras web rádios. Aí, em mais de... São sete web rádios que transmitem o nosso programa. Você pode ver a lista completa lá, acessa lá escolashow.com.br, clica lá no menu rádios, e aí eu já mando meu abraço também para elas, que é a Web Rádio Minhas Bananas, Web Rádio Rio Preto Internet, Rádio Barretos, a Rádio FLP, a Rádio Frequência Digital, a Rádio Plurissom e também a Rádio Tribal Mix, a galera que vai retransmitindo esse programa, um dos campeões de retransmissão da história. Muito bem, Escola Show, um programa sensacional, um programa maravilhoso, né? Nesse momento aqui que nós temos que dar aquela ligeirinha embaçada de 2 minutos, né? Só pro tempo do programa ficar certo. Dá uma enchida, né? De linguiça. Dá aquela enchida, dá uma daninha, coisa boba, né? Mas, tá me dando sono de novo. Não, pelo amor de Deus, você vê aí, ó, o cara que dorme no meio da... Desculpe a falta, desculpe a nossa falha e o nosso programa sensacional. Não esqueça de mandar o e-mail pra gente. Galera, você que tá ouvindo aí, ó, podcast@escolashow.com.br, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, a gente lê o seu comentário aqui, certo? No programa, porque aqui é você que manda. Se você tiver sugestão de trote, você manda pra gente, que a gente passa pra qualquer fixo desse país, né? Também porque nós é pobre, também não vamos exagerar, não vamos usar a linha do celular. É só mandar pra gente lá, podcast@escolashow.com.br. Bom, pra chegar ao auge de um programa, principalmente quando o programa é um programa onde você só ouve e não observa, eu acho que o ponto alto é a música. O ponto alto é a canção, o ponto alto é a melodia, é a poesia, é o sentimento, e por isso pensando nisso, nós vamos fazer agora um esculaquê especial. Um esculaquê totalmente especial. Atenção, muita trilha aqui pra gente anunciar direito isso aqui. Isso, muito bem. Esculaquê especial dessa semana. Vamos trazer pra vocês. Eu não tinha nenhum nome pra dar essa banda, mas chegou ali, né, nosso querido Abner Rodrigues trazendo o nosso querido Tato Rodrigues. Desculpa, eu tô confundindo tudo. Você já não tá lembrando nem já teu nome, né? Lembro o teu, vou lembrar o teu, né? É pra você ver como que é o negócio. Estamos aqui agora com um esculaquê sensacional. Deixa eu só achar a faixa, porque ela deu aquela sumida marota e tal, né? A gente encontra. E vamos com uma música que todo mundo conhece, né? Super romântica. Uma versão exclusiva do esculaquê aqui pra vocês. Os BBs. Os BBs. Baseado aí na canção How Deep Is Your Love. Nós trazemos os BBs com Ted Canos. Olha lá. Romantismo, sentimento, é o esculaquê, mamãe, aqui no Escola Show. Pra vocês. E pra mim também, que eu gosto. Fechou o bar e eu já tô bebum. Quero ir pra casa, mas onde é, não sei. O meu parfum já entrega que eu bebi. Acho que durmo no sofá outra vez. Tô bebendo a pique, seco alambique. Não tira cachaça, se não tô chique. Porque um pé de cana eu sou. Pé de cana eu sou. Pé de cana que bacana. Não quer mais trabalhar. Tá doidão porque tomou. Lá no forró, Catuapi, Bacardi, pra Itaipava, pede bis. Já tomei pito, Maria mole até um litrão. Belisca torresminho pra fechar o meu figo no caixão. Preciso tomar só pra calibrar. Se não dá tremedeira, eu começo a suar. Porque um pé de cana eu sou. Pé de cana eu sou. Pé de cana que bacana. Não quer mais trabalhar. Tá doidão porque tomou pito lá no forró. Catuapi, Bacardi, pra Itaipava, pé de bis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cachaça, se não do chilique. Porque é um pé de cana, eu sou. Pé de cana, eu sou. Pé de cana, que bacana. Não quer mais trabalhar. Tá doidão porque tomou pito lá no forró. Catuapi, Bacardi, vai, vai, tava, pede bis. Já tomei pitu. É pé de cana, que bacana. Não quer mais trabalhar. Tá doidão porque tomou pito lá no forró. Catuapi, Bacardi, vai, vai, pava, pede bis. Ele é de cana, que bacana. Não quer mais trabalhar. Tá doidão porque tomou pito lá no forró. Pelo amor de Deus, cara, o que que foi isso, meu Deus? Senhoras e senhores, estamos infelizmente acabando mais uma edição do Escola Show. Tudo que é bom dura sempre e... o tempo necessário. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Bom, eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua paciência, né? Você que vai acompanhando a gente no escolashow.com.br e nas nossas web rádios parceiras. E olha, muito obrigado, muito obrigado. Eu, Marcos Montes, agradeço, só tenho a agradecer. E também muito obrigado, Tato Rodrigues. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes e as rádios parceiras aí pelo carinho que tá colhendo a gente aí. Um abraço, bom final de semana pra você. Exatamente. O Escola Show, você que tem uma web rádio, que é um pico de audiência, olha só que picão que a gente tem. Eu ainda preciso parar de fazer positivo pra tela do computador. Exatamente. Ninguém tá me vendo. Eu preciso parar de falar também pra tela, mas tudo bem, aqui só tem louco, meu amigo. E mais loucura vem na sexta-feira que vem, meu neném. Um grande abraço pra você, um bom final de semana e sexta que vem a gente se vê de novo. Falou, tchau! Escola Show.